seu redor o universo te obedece, e a terra toda estremece ao som da sua voz. Não existe outro Deus tão poderoso e fiel. Te faz passar pelo fogo sem se queimar. Hoje tomo posse de tudo que me prometeu. Me escolheu e me chamou pelo meu nome. Hoje tomo posse da minha vitória. Não foi homem nenhum, mas foi Deus quem me chamou. Deus remove toda pedra do caminho, faz até brotar flor do espinho. Deus faz milagre acontecer. Deus destrói o inimigo que se levanta, faz nascer água da rocha, nunca vai secar. Deus faz milagre acontecer. Basta crer. Outro Deus tão poderoso e fiel te faz andar sobre o mar sem se afogar.